podem contar conosco. Então vamos fazer o nosso pequeno intervalo e agora daqui a pouco nós vamos falar sobre alcoolismo, vícios e o amor incondicional de Jesus. Obrigado, pessoal. Thank you.